The 3AB got the sauce, boy. Sei lidar com as consequências da falha. Pedido de desculpa, essa altura não mudariam nada. Jogar toalha, mas no fundo gostaria de ter uma nova chance. Por medo de errar, errei. Românticos tendem a não ser bom com romances. Seguimos adiante, dizem o que passou, passou. Não volta mais. Mas o que a gente faz quando não passa? Ignoramos ou voltamos atrás? No nosso caso, diz. Depois de tudo que fez, olha o que eu fiz. Quanta estupidez. É o amor que fica quando quem a gente ama se vai. Parte sem despedida, não sou bom em colocar pontos finais. Prefiro reticências, boas histórias pedem continuação. Ver como é a ausência, apaga paixões efêmeras. E quando é amor vira canção. Me prendi. Tipo a dor, todo mundo é capaz de comer.